Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. O momento do Uivo AlphaCast. Para você que achou que nós não íamos retornar, acá estamos de novo. E aí, amigos alfas, muito bem-vindo ao primeiro Alfa de 2018, né, Andrigo? Muito bem-vindo a todos vocês. Nós temos aqui nesses Uivos iniciais, né, que foi o nome que a gente deu. Um pouco criativo, a gente sabe, mas foi o nome que a gente deu. Esses recados iniciais que agora acontecerão em quase todos os casts, pelo menos nos dois casts principais que vão sair a cada 15 dias, sem contar com os dois drops, nós teremos esses recados iniciais e nós colocamos carinhosamente de uivos iniciais, né, André? É, os uivos iniciais. E você viu aí que o nosso querido editor e co-host Marx já fez uma promessa aí, que a cada 15 dias teremos um AlphaCast principal, sempre sexta-feira às 11 horas, né, Marx? Podemos cobrar você, né? Exatamente, porque seria um assunto mais pra frente, mas já falando desses uivos iniciais, nós queremos firmar o compromisso com você, ouvinte, porque nós recebemos alguns feedbacks, né, Andrico, de alguns ouvintes. É, verdade. É, porque a gente tá ganhando dinheiro pra caralho com a Fran. Tipo, eu encontrei dinheiro na rua que me deu 10 mil reais. Falei, não, toma aqui 10 mil que vocês merecem. O Alfa tá muito bom. Ah, eu queria encontrar esse cara que deu 10 mil porque eu tava precisando também. Não, mas a gente, os nossos feedbacks, já misturando um pouco o assunto, eu estive lá na Campus Party, lá no espaço de Creators, junto com o pessoal da galera do HAL, junto com o pessoal do Chorume, junto com o pessoal lá que tava fazendo podcast lá no pessoal do Missangas e tal. E nosso feedback foi muito positivo, né? Eles só ficaram putos da cara porque o Mark só soltava um episódio a cada dia da semana. Tem mês que tem 3 AlphaCast, mês que não tem nenhum. Mas por isso aí a gente já assentou aí, já aumentou a edição do Mark aí pra 5 mil reais o programa, pra ele não falhar mais, né, Mark? É, galera, vocês sabem, né? O ano de 2017 foi um ano meio turbulento, né? Ano em que eu estava me preparando para casar. Muitas coisas aconteceram, mas esse ano 2018 a gente firma o compromisso de sempre colocar nas sextas-feiras às 11 horas da noite, a cada 15 dias, na primeira semana de cada mês, um podcast daqueles normais, que vocês sempre estão acostumados. 15 dias depois, mais um daquele. Na segunda semana de cada mês, um drops de até meia hora, 40 minutos aí. E também na quarta semana, última semana, outro drops. Ou seja, 4 podcasts, 4 alfas aí no mês, sendo que pode ser que aconteça de lançarmos mais, alguns extras, alguns urgentes, enfim, mas de antemão esses 4 sairão todo mês aí para todos vocês. Queremos agradecer a todos que deram feedbacks também, ouvintes, outros podcasters que escutam o nosso podcast, o Alfa, né, que deram feedback pra gente, eles escutam, que eles gostam do Alfa. Agradecemos muito a todos vocês, né, André? É, nós estamos aqui, estamos em prantos e chorando de tanta emoção do feedback, e você vê que o Marcos falou tudo isso aí com a mão direita na Bíblia, então ele vai cumprir, vamos cobrar ele aí que ele vai cumprir dessa vez. Não falei com a mão direita na Bíblia, mas enfim, então é isso, os assuntos do Alfa vão continuar os mesmos, vamos falar sobre política, religião, sobre filosofia, sobre cinema algumas vezes, nós vamos falar também, assuntos também. É, ano de eleição, né, você imagina, a gente vai querer distribuir fake news pra caralho. Alguns assuntos mesa de bar que o Andrigo sempre se solta, né, nesses podcasts aí, sempre revela realmente quem é o Andrigo. É, e eu também vou fazer uma promessa, já que estamos aqui nesse clima aqui de janeirão, promessas para o ano, e eu vou participar de todos os AlphaCasts do ano. O Marx me cortou de uns últimos aí no final aí, porque eu queria agilizar, mas tirando os comecinhos aí do ano, que tem alguns que estão gravados sem mim, o resto eu vou participar de todos os AlphaCasts. Se não tem Andrigo, não é AlphaCast. Ou seja, o ano já começa com uma notícia ruim para vocês. É, vocês viram a risada dele, que depois ele vai chamar a minha atenção e dizer, que é isso, pô, você tá me tirando? É, não, gente, é brincadeira, mas o Andrigo é o Alfa, realmente, o Andrigo faz parte do Alfa, e sem o Andrigo não é Alfa. É, e vamos cobrar também o Marques, porque o Marques que sabe, não vou, agora já casou, já tá com 2 barrigudinhos encomendados na barriga da manhã dele, então agora ele tem tempo pra caramba pra gravar o Alfa, então vamos cobrar dele também, que sem o nosso querido co-host aqui, eu já teria ido preso há muito tempo atrás. Quero dizer também, também que a nossa equipe continua a mesma. Eu, o Andrigo, temos a colaboração também do amigo Samir lá do Turcast, tá certo? O Turcast sempre vai estar nos links aí dos posts para você ir lá. Você quer fazer uma viagem, você quer conhecer novos lugares, sempre recorra a Infinity Turismo, certo? Que é do nosso amigo Samir. Você vai lá no podcast Turcast para você conhecer mais da Infinity, você conhecer mais de outros lugares que você pode ir conhecer do nosso Brasil e quem sabe do mundo também. Então o Samir sempre também vai ser presença marcada aqui e outros podcasters também, ou vocês ouvintes que podem vir a participar também. Queremos avisar também a vocês que mandem e-mails, né? Nosso e-mail, fale também nas postagens do podcast, fale com a gente pelo Facebook, a gente vai dar o link já já, mas fale com a gente que a gente também quer ler os e-mails de vocês. Ficar com raiva xinga, gente, não fica retraído esse negócio de ódio, que isso dá câncer, depois você vai morrer de câncer no cérebro. Ah, por que eu morri de câncer no cérebro? Porque ficou retraído ódio, não pode retrair, tem que xingar. Não gostou de alguma coisa que o Andrigo falou? Xinga bastante nas redes sociais, é pra isso que nós estamos aqui. Bom, vocês podem xingar o Andrigo, tá? Só não xingue eu. Enfim, pessoal, e Andrigo, dê aí pros nossos ouvintes alfas, os antigos, né, os alfas da Alcatec já são antigos, e pros novos que estão chegando, diga aí os e-mails, o nosso Facebook aí, pra todo mundo poder se comunicar com a gente. É, vamos começar pelo nosso e-mail, que é papoalfa com PH. E nosso Facebook, Andrigo, qual é o nosso Facebook? Nosso Facebook é facebook.com/papoalfa com PH. É, não é pra escrever também com PH, né? Não, é com PH porque é Papo Alfa, porque nós somos vintage, aqui é tudo vintage. Nosso Twitter, qual é o nosso Twitter? É @papoalfa. @papoalfa, olha, o nosso Twitter que sempre está lá, é o Andrigo. E também tem o nosso Telegram, que tá lá meio esquecido, mas estamos lá pra gente interagir com vocês, lá no canal @papoalfa. É isso aí, galera. Que mais nós temos aí, Andrigo? Daí também tem o meu endereço, que é Rua dos Guatamus, número 508. Se quiser ir falar pessoalmente comigo, bate lá em casa, lá. Você tá dando o endereço da sua casa? É, depois o cara quer sair na mão, vamos sair na mão também, porra. Aqui tem macho, caralho. Bom, temos também lá no iTunes, vai lá, escute nosso podcast no iTunes, certo? Dê a sua estrelinha, comente também. Nosso feed, você já sabe também qual é o nosso feed. Cara, não precisa escutar no iTunes, tanto faz onde você vai escutar. Nem queremos que você escute também, só você pegar lá e avaliar no iTunes, tá ótimo. E nosso feed, assina nosso feed também, pra você receber toda vez que sair um podcast novo. É isso, amigos alfas, ouvintes alfas, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que deram feedback pra gente. Continue escutando e comecem, pessoal, comecem a mandar os seus recados, os seus e-mails, comecem a falar com a gente, para que a gente possa ir melhorando. Não deixem para dar os seus feedbacks só pessoalmente, dê os seus feedbacks também pelo e-mail, nas postagens, pelo Facebook, que aí a gente vai melhorando cada vez mais. A gente só tá hoje aqui prometendo coisa nova, fazendo coisa nova no Alpha, porque a gente recebeu feedback, embora seja feedback pessoalmente, fim de ano, mas foi o feedback que ajudou a gente a melhorar, então a gente precisa do feedback de vocês. A gente sabe muito bem que o Papo Alfa é um podcast que não é um dos maiores da podosfera, mas é um podcast que muita gente escuta. A gente sabe que tem gente que não gosta da gente, a gente sabe que tem gente que gosta mais ou menos, tem gente que escuta, mas não admite que escuta. É, tem gente que não gosta que escuta também, entendeu? Essa que é legal, tem um monte de gente que não gosta, mas escuta, e tá legal. É pra isso que nós estamos aqui. Pra você que escuta, mas não gosta de admitir que escuta o Papo Alfa, você pode dar um feedback só pra gente pessoalmente. A gente não vai dizer seu nome. Não se preocupe, mas a gente sabe que você escuta o nosso Papo Alfa. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo Papo Alfa. E, como eu falei, continue dando feedbacks, continue falando com a gente para que a gente possa melhorar cada dia mais. Valeu, galera. Muito obrigado, Rodrigo. Dá um tchau aí. É isso aí. Ad Augusta pela Augusta, galera. Tchau, tchau. Valeu. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. E aí, galera do Papo Alfa, beleza? Aqui eu vou falar mais um podcast pra vocês. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre problemas com tecnologia. E se a minha vida tivesse mais tecnologia do que já tem, eu acho que eu iria ter que morrer no mundo online. Ah, eu sou Sam e a minha vida é um eterno Black Mirror. E eu sou o Eduardo. E por que parentes têm WhatsApp e essas coisas, mano? Por que parentes são vivos, né? Por que eles não vão gerar tempo? Por que eles existem, né? Por quê? Exato, cara. A gente já se afasta que é pra não ter contato. Aí eles vão e adicionam no WhatsApp. WhatsApp, cria grupo. Ah, que beleza, hein? Hoje em dia, cara, não é possível você ver alguém que não vive com tecnologia. Impossível. Não importa onde você tá, você pode estar no centro da África, você pode estar em um país muito pobre, você pode estar num país muito rico, mas você vai ter sempre a comunicação com o exterior. Pra poder introduzir, né, pra poder explicar por que que as redes sociais existem, a gente tem que entender como que a humanidade se move. Caralho, cara. Que beleza. A gente tá no meio de um caminho bifurcado. Pra um lado você tá tretas e polêmica, aí pra que desenvolvimento social. Aí o Smega vai pro desenvolvimento... Não! A gente tem que falar que o mundo era muito legal na época do Orkut. Todo mundo gostava do Orkut, você fazia muitos amigos por comunidade, você fazia orcontros, caraca, que saudades. Aquele somzinho do MSN quando chegava Nossa, mensagem. Nossa, muito bom. Dá uma vontade de se matar sempre chegava mensagem. Cara, quando você arrumava treta no MSN, pelo seu... a frasezinha embaixo do seu nickname, aí você tretava com a pessoa mandando indiretinha pela frasezinha do nickname. Caraca, isso era muito adulto, cara. A gente era muito evoluído. Por que a gente foi parar no WhatsApp? No Orkut, quando você ia olhar o perfil de alguém, só poder olhar a foto dela de biquíni, eu com 6 anos já fazia isso, fazer o quê, né? E aí a pessoa via que era você que tava entrando e olhando, aí a pessoa ficava puta com você e te mandava mensagem formal, sei lá, um negócio assim. É, gerava muita treta, porque você podia ver quem visitou seu perfil, cara, aí tipo, vinha aquela tua ex-namorada de anos atrás, e ficava, que savadia maldita que aqui, aí você mandava um depoimento, tipo, você é uma vaca, não vale nada. E é tipo isso, esse cara. Esse é o antigo print do Snap. Isso aí. Hoje é o print do Snap. Você tira um print, aí a galera vem imediatamente, por que se printou, eu quero saber, fala. Snap vai morrer, né? Snap vai morrer. Vemos que Snap vai morrer. Ah, já morreu, né? Todas as redes do Mark Zuckerberg têm as mesmas funções do Snapchat, né? Já morreu, já. Exatamente. Aí vale lembrar que no Orkut o mundo era fantástico, porque você não tinha, pelo menos eu não tive essa experiência, de ter parentes. Você malemar tinha primos e tal, mas comigo, tipo, meus primos todos cresceram na mesma idade que eu, então, tipo, era na mesma idade. E, tipo, não tinha tia mandando gif de bom dia com cachorrinho e corações piscando e coisa do tipo. E aquelas imagens, tipo, de um campo, assim, muito mal photoshopado, um sol nascendo. Aquele bom dia, todo dia de flores, assim, alguma coisa diferente. Caraca. Sempre bom dia, um gif escroto. Nossa, cara, nossa. Por que a gente saiu do Orkut, velho? A culpa é da galera que foi pro Facebook. Eu era a resistência. Eu fiquei até o último dia do Orkut, eu tinha minha conta lá. Eu só não usava mais porque não tinha mais ninguém, né? Mas tudo bem. E aí chegou o Facebook e esse bagulho sem graça aí, que vocês conhecem. Então, cara, vamos falar aí um pouquinho sobre problemas com tecnologia. Meu primeiro problema com tecnologia é um que acontece sempre e eu sou um autista por causa disso. Mas eu tô indo lá, tô falando com um amigo meu, e aí a gente vai e a gente fala, pô, mano, eu tô querendo pegar uma garota, sei lá. Aí eu vou e, sei lá, eu não fico guardando foto no telefone, porque eu não sou a porra de um maníaco louco, né? Então como é que eu faço? Eu vou até o perfil de WhatsApp dela, pego a foto de perfil e vou mandar pro meu amigo falando, olha que gata é essa que eu estou tentando pegar. Estou tentando faz uns 3 meses, mas não consigo porque eu sou um merda. Tá foda. Aí você vai, você manda isso. Para, você manda pra própria pessoa. Você que tirou a porra do screenshot, você manda isso e manda pra próxima pessoa. Cara, que situação de merda. Isso vira e mexe acontece comigo. Teve uma vez que eu fiz isso com uma ex-namorada minha. Era uma ex-namorada minha, 4 vezes. Ela não me respondeu, ela visualizou, não respondeu, beleza. No dia seguinte ela chegou, no meio da porra da saída, ela chegou e me deu um tapaço na cara. Muito forte, velho. Aí eu só fiquei olhando e fiquei, por quê? Aí ela virou e falou, você que me largou. Aí eu fiquei, foda-se. Aí, foi bem triste. Aproveitando esse gancho aí de guardar fotos das pessoas que você falou, foi quase parecido, cara. Teve uma época no trabalho que eu tava lá, que entrou uma mina, cara, ela era muito gata, e todo mundo ficou pagando mó pau pra ela e tal, e caraca, não sei o que. Só que eu tava, tipo, na minha, sabe? E na época eu era, tipo, muito doente mental de ficar andando com camiseta só de coisa de nerd, de heavy metal, sabe? Aí um dia eu tava com uma camiseta de não sei qual anime, e aí essa menina veio trocar ideia, e, tipo, veio conversar e tal, e ela, mano, ela era muito gata, muito gostosa. E, tipo, todos os caras babacas que estavam tentando dar em cima dela, ela não dava atenção e ela veio conversar comigo. Eu falei, pô, legal, se Deus existe, ele foi legal comigo. E aí eu comecei a trocar ideia com ela, papo vai, papo vem, nudes pra cá. Pra lá, dela, essas tal. Coisas, como é moderno, é a noite. Exatamente, um desses problemas de tecnologia moderna. E aí, dentre as várias fotos que ela mandou, tinha a foto do perfil dela, que não tinha o menor sentido de eu ter aquilo no meu celular, porque ela já tinha mostrado até, né? E aí eu fui falar com um amigo meu, falei, nossa, mina aqui, isso aqui, tô pegando, tal, tal, tal. E aí, tipo, mandei a foto do perfil do WhatsApp dela e deixei a foto lá e esqueci de apagar. E aí um dia a gente tava trocando ideia no trabalho, ela pegou meu celular por motivo X, sei lá, que eu tava mostrando pra ela. E aí ela viu que tinha a foto do perfil lá, salvo, sabe? E ela, nossa, por que você tem a foto minha com o filho, blá, blá, blá, não sei o que. Eu fiquei, não estou mostrando pra ninguém que estou te pegando, relaxa, tá tranquilo, é isso. É, exatamente, eu tenho para motivos de pesquisa e ciência. Exato, exato. Na verdade é só imprimir em tamanho 3x4 e colocar na minha carteira, como todo bom cidadão. E... É, exatamente. Saudável. 100% saudável. Você, Sam, tem alguma coisa a falar aí? Olha, eu sou um cara humildão, entendeu? Eu sou um cara de poucos problemas na minha vida, mas só queria apontar que eu tenho uma vontade real de suicídio. Toda vez que eu jogo o telefone na minha cama, ele quica e cai no chão. E você tem aqueles 3 segundos de total e completo desespero, achando que você quebrou o seu celular. Você fica em um choque. E um choque, você não consegue acreditar no que acabou de acontecer. O pior de derrubar o celular é que quando tem gente perto. Que sempre a pessoa que estiver mais perto, ela vai pegar, ela olha e fala, nu, arrebentou seu celular. É sempre assim. Só que aí, quando eu tiver realmente arrebentado meu celular, eu nunca vou saber. Eu vou pegar ele achando que eu não quebrei. E o choque vai ser maior e eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. O meu grande problema com celulares caindo no chão é o álcool. É incrível. Quando eu tô bêbado, parece que o celular, ele pesa, tipo, 1 grama, sabe? Então, tipo, tá na minha mão o celular, mas parece que não tem nada. E aí, eu meio que deixo a mão leve. E aí, puf, ele cai e se patifa no chão. E eu fico, caraca, mas eu tava segurando o celular. Então, fica a dica, crianças não bebam, tá? E isso é um empecilho contra a tecnologia. Se beber, não mexa no WhatsApp. Porque se tem uma coisa que é inconveniente em tecnologia, é bêbado te chamando pra poder falar alguma coisa. E pior ainda, é quem não tá bêbado e finge que tá bêbado só pra poder conversar com alguém. Sabe qual é? Caraca, já teve disso já? Existe isso e eu tenho vontade de matar sempre que isso acontece. E esse cara, velho, ele queria pegar uma garota que falava, você acha uma sexo comigo? Aí ele foi e ele começou a mandar mensagens pra ela, tipo, toda sexta-feira à noite, fingindo que tava bêbado. Sabe um outro grande problema da tecnologia? Os rastros que a tecnologia deixa, cara. Uma vez na internet, fodeu. Então, criançada, ou não tão criançada assim, ó, você tem que sempre pensar. Isso aqui que eu estou fazendo na internet, pra todo mundo ver, ou algum número de pessoas ver, é uma coisa muito errada? Tem grande chance de dar merda. Se... Você não pode falar, por exemplo, que a Alemanha é a mocinha da guerra, né, gente? Amor, tu não sabe que os nazistas estão errados. Se tiver uma... Se tiver a mínima chance de dar merda, não faz. Não faz. Porque se um dia explodir isso, não tem como você apagar, não tem como tirar, tá ligado? Sabe um grande problema? Eu já, inclusive, passei por isso. Até hoje em dia eu sofro com um certo meme que lá muito tempo atrás... Deixa eu até ver a data da publicação desse negócio aqui. 2012. Não é uma história muito tensa, não vai me comprometer, mas é um meme que todo mundo usou até hoje por isso. Eu tava, sei lá, limpando meus consoles antigos aqui, videogames Super Nintendo, mouse, esse negócio que videogame cinza, meio branqueado, fica amarelo com o tempo, fica uma merda. E aí tem aquela fórmula Retrobrite que você usa e limpa e tal, não sei o que. E eu postei no meu Facebook lá em 2012. E aí um brother meu que tem um site grande aí, o Cogumelando, o Pedro, o dono do site, ele foi e pediu, porra, faz um post disso lá no Cogumelando, tem a moral, que é uma utilidade pública, não sei o que. Falei, legal, fiz o post e tal. E ele falou, e tira uma foto pra mostrar que é você, né, que tá fazendo o negócio pra... E aí eu tive a genial ideia de tirar essa foto aqui, eu vou mandar até no Skype. Nossa, então tá nas notas aí embaixo. Ah, eu queria que vocês analisassem a minha foto como garoto propaganda das marcas que eu usei pra fazer o Retrobrite. E é isso. Eu tô com medo do que vai acontecer aqui. Tô carregando, tô com medo. É, tá abrindo aqui. O pior não é nem a foto. O pior é que já teve amiga minha que veio do nada, tipo, amiga que eu não falava há anos. E ela falou, nossa, é você nesse site aqui? Aí eu falei, que site? Aí ela mandou o link. E eu fiquei, é, mas tipo assim, pessoa que não joga videogame nada, sabe? E eu fiquei, mano, o que você tá fazendo nesse site, ligado? Vendo uma fórmula pra limpar videogames antigos. É que eu tava procurando uma fórmula pra limpar geladeira antiga, e eu acabei caindo nesse site e vi você lá segurando o pote de Vanish. Eu fiquei, é, né, sou eu. Que legal, então. Cara, mais de uma vez já aconteceu isso. Nossa, é você aqui segurando o Vanish. É, sou eu. Sabe essa minha foto de Skype, que sou eu, uma foto muito escrota? Eu ia colocar ela como, tipo assim, naquele vídeo de gameplay que a gente fez pra Machine Corp que eu tô editando, sempre que aparece a minha tela, aparece, tipo, uma fotinho minha com o meu nome e o meu apelido embaixo. E a mesma coisa no Samuel. E a minha foto que eu ia colocar era essa, comigo aí, com minha boca aberta, assustado, assim. Aí eu pensei 2 vezes, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu pensei 2 vezes antes de fazer uma coisa na internet. Grupo de famílias no WhatsApp. Se você é um cara que tá na escola, tem WhatsApp, e você tem amigos, entre aspas, porque na escola ninguém é seu amigo, a não ser que você já conheça a pessoa há pelo menos 5 anos. Não, são colegas de cela. São colegas de cela. Por exemplo, alguns vão virar seus amigos, tipo eu e o Samuel, a gente virou amigo, mas a gente era só colega de cela, entendeu? Exatamente. Se você tá emprestando seu celular pra alguém fazer uma pesquisa ou mais, fique de olho no seu celular. Porque se ele bater a sua senha, enfim, eu sempre deixo meu celular e a pessoa pergunta, qual a sua senha? Eu viro e falo, 230316, não tô nem aí, você não é um ladrão, não tô nem isso, você vai olhar minhas coisas ou não. Primeira coisa, se você tá olhando minhas coisas, já saiba, se você entrar no navegador, vai estar estar no X-Views. Vai estar, tá, vai estar. Tá. E, voluntariamente, sempre vai estar tá lá. Quem não? Quem não, né? Sempre vai estar tá lá. Quem garante? Tem segurança de deixar outros abrir seu navegador? Eu não tenho, acredito que vocês também não têm. Vai ter, tipo, o site da Folha, Estadão, ficar... Não. Eu deixo você mexendo minhas coisas. Você pode mexer nas minhas coisas. Eu não tô nem aí. Mas se você me julgar pelo que você tá mexendo, fala no seu cu. Você tá entendendo isso? Não, todo mundo julga as pessoas. Inclusive, a internet é o melhor lugar pra julgar as coisas e as pessoas, cara. Exatamente. Acho que a internet só não julga mais do que sua mãe, né? Porque sua mãe, ela julga tudo. Ela fica na frente da televisão. Né? Exato. Mas a internet é a segunda maior jogadora do mundo, depois da sua mãe. Se você, meu amigo, tá mexendo no celular, se você ir pra um negócio de fotos e ficar arrastando, talvez você ache um nude. Pode ser meu, pode não ser, eu não sei. Ah, não, cara. Eu acho que assim, se a pessoa pegar o celular do outro e ficar funcionando nas fotos, eu já dou logo um tapa na orelha, velho. Deixa eu falar isso no celular. Não, eu deixo. Porque a pessoa tem que sentir o choque. Ela tem que sentir a realidade batendo na cara dela, sem piedade. E, cara, ó, o celular hoje em dia, antes, alguns anos atrás, a tecnologia explodiu e evoluiu muito rápido. Então, até pouco tempo atrás, nossa caixa de Pandora era o computador. Ninguém podia chegar no teu computador e sair mexendo igual um idiota. Porque, por mais que não esteja coisa que vai te comprometer, mas, cara, é a tua intimidade, tipo, não intimidade, mas é a tua privacidade. Tem coisas ali que não é de putaria nem nada, mas é um bagulho que você não quer que ninguém fique vendo e fuçando, sabe? E o celular elevou isso à décima potência, cara. E é muito mais fácil das pessoas fuçarem. Então, eu não deixo pessoas mexerem no meu celular. Mas se for mexer, não fica fuçando na porra toda do celular. Se eu te mostrando um negócio no Facebook, olha o negócio no Facebook e largue o celular. Não seja idiota, sabe? Ou você pode entregar o celular pras pessoas na mão, na sua mão. Você vai mostrar alguma coisa assim. É, geralmente eu faço isso, exatamente. O celular não sai do seu controle durante o tempo de transição dele. Go, go, go! O problema de tecnologia que pode ser resolvido com muita facilidade, que são brigas políticas, brigas, qualquer briga que seja na internet. Sonista versus caixista, PC Gamer entra no meio, direita versus esquerda, com liberal no meio, qualquer coisa dessa. Primeiro, você olha pra aquilo e você não tem que ligar. Você não tem que se importar com isso. Você tá se importando com isso, já tá no erro, já tá errado. Você tá se importando, se você liga pra alguma coisa da sua vida, você já tá errado. Que beleza. Tutorial de conviver. Mega. Episódio 1. Não ligue pra nada. Você pode acreditar no que você quiser, falar o que você quiser, fazer o que você quiser, desde que você não enche a porra do meu saco. Então se eu virar e falar assim, Bolsonaro presidente, se eu virar e falar assim, Lula presidente, se eu falar assim, Dilma, não importa o que eu falar, se você olhar e me responder, você está invariavelmente se dispondo para que eu te xingue até não dar mais, para que eu faça trotes pra você, para que eu transforme a sua vida em um inferno. Você consegue compreender isso? Se você falar Lula ladrão roubou meu coração, você tá certo, não tem como você tá errado. Exatamente, esse é o mote da minha vida. Sabe qual que é o outro jeito? Se você falar Bolsonaro 2018, melhor opção presidência, você tá certo. Não tem como alguém te criticar, não tem. Na sua cabeça, você tá certo, né? Exatamente. Mas enfim, a regra é a seguinte: se a pessoa não está enchendo o seu saco, não enche o saco dela. Por favor. O Facebook parece que virou um lugar pra todo mundo ficar dando opinião alheia e depois ficar comentando merda no comentário. Não é pra isso, cara. Facebook é pra você ficar comentando, ficar compartilhando fotos de reactinho, cara. É pra isso que o Facebook funciona. Exatamente. As origens do Facebook se conectam diretamente com as fotos de gatinho. 1, 2, 3, 4! Mas um problema muito grave com tecnologia é quando, por exemplo, você tá fazendo cache e você não sabe se o editor vai conseguir editar toda a merda que você fez e já tá com 36 minutos de cache. Mas você tem certeza que esses 36 minutos vão ser convertidos pra uns 10 minutos, assim. Porque tá foda. Quando você tá pensando aqui, tá no final do podcast, você tá pensando, caraca, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter conversado. Exato. Esse é um grande problema que eu abordei lá no começo desse podcast. Se for da merda, não faça na internet. A gente tá mostrando aqui que não é pra você fazer. Você se arrepende de falar as coisas que seu amigo fez e... Exato! O que a gente tá fazendo aqui é só uma experiência científica. Nada dessas histórias são verídicas, são todas ficção. E é pra, assim, é só pra mostrar pra vocês o que vocês não devem fazer na internet. Exatamente. Alguma consideração final aí, ou no nicknames, né? No nicknames menos. Bom, eu acho assim, cuidado com a internet, gente. Muito cuidado. E é isso. Alguma consideração final aí, sempre. Só aconselho seus amigos aí pra eles não cometerem erros. Então, mas galera, espero que vocês tenham gostado e não se metam em relacionamentos, porque isso é uma merda. A não ser que você tenha 23 anos e esteja se sentindo muito solitário. Aí pode ser assim. Can we hit it and quit? Can we hit it and quit?